Na Rádio Boa Nova estamos a destacar o novo disco de Rogério Charrás, que vai ser apresentado já neste sábado, dia 14 de outubro, no Centro Cultural de Tábua. Este disco que tem o tema Reunião de Condomínio. Rogério Charrás, muito boa tarde, obrigada por se juntar à Rádio Boa Nova para falarmos... Olá, para falarmos então deste seu novo trabalho, numa parceria com a Zé Fialho Gouveia. Rogério Charrás, como é que foi dar voz e música a este novo disco, Reunião de Condomínio? Bom, foi um desafio grande, porque nós vinhamos do disco O Coreto, que foi um disco que foi muito bem recebido, quer pela crítica, quer pelo público, e que teve muito boas críticas, e é sempre um momento delicado quando nós, depois de um disco que corre muito bem, nós iniciarmos fazer outro. Mas pronto, foi assim, começámos a trabalhar, começámos a fazer as coisas, começámos a entusiasmar também aqui com este conceito, com esta ideia de poder fazer um disco como se fosse um prédio e de ir contando histórias das várias pessoas que habitam as casas daquele prédio. E, portanto, o entusiasmo depois acabou por nos retirar um bocadinho esse peso que trazíamos. Porque este disco quase que surge num formato de filme, não é? Há toda uma história que é contada em cada uma das canções. É, exato. Nesse aspecto, o Coreto já era um pouco assim, embora de maneira diferente. O Coreto era uma história em que cada canção funcionava como um capítulo dessa história, portanto era uma narrativa única que era contada ao longo do disco. E aqui, na verdade, nós temos um conjunto de histórias, que são todas elas diferentes umas das outras, mas que têm esta particularidade de todas estas pessoas habitam no mesmo prédio, portanto cruzam-se todos os dias, vivem num mesmo universo, no fundo como todos, ou como a maioria das pessoas, dos portugueses que vivem, na verdade, nas grandes zonas urbanas e em prédios, e portanto conhece esta realidade de viver no mesmo prédio que outras pessoas que nada têm a ver com eles, que têm vidas completamente diferentes uns dos outros, mas que no fundo acabam por se cruzar diariamente. As letras destas canções são da autoria de José Fialho Gouveia. Rogério Charrás, como é que é acertar devidamente com a música na letra que lhe é apresentada? Podemos dizer que há aqui como uma espécie de boa sintonia entre os dois? Não, há uma ótima sintonia, porque nós somos de facto muito parecidos em muitas coisas. Nos gostos musicais, literários, enfim, do ponto de vista da maneira de pensar, somos do mesmo ano, da mesma geração, portanto temos é muito mais o que nos une do que, na verdade, o que nos separa. E, portanto, como nós temos uma maneira muito semelhante de olhar para as coisas, para a realidade, para a sociedade, para mesmo politicamente, portanto, as coisas acabam por ser muito fáceis. E depois, obviamente, que há um histórico, já levamos a brincar, já são 7 ou 8 anos em que fazemos canções juntos, e já começam a ser dezenas de canções que fazemos juntos, então já existe uma dinâmica muito, muito forte, e as coisas já saem de uma forma muito natural, sem que nós tenhamos, entre aspas, dores de parto, não é? Portanto, as coisas acontecem com muita naturalidade. Muito bem, portanto, estão praticamente, e podemos dizer assim, em sintonia, e um já está a perceber previamente aquilo que o outro também vai desenvolver. Já fizeram uma primeira apresentação deste disco ontem, exatamente? E é verdade, tivemos esta segunda-feira no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a dar o pontapé de saída. E agora, que correu muito bem, felizmente, e o público recebeu também muito bem o espetáculo, e agora estamos a preparar esse espetáculo de sábado, esse segundo capítulo desta mini digressão que estamos a fazer agora ao longo de outubro e novembro pelo país, e vamos voltar a Tábua, ao Centro Cultural, um sítio onde fomos muito felizes com o Coreto, tivemos lá uma noite fantástica. Vamos voltar a contar com os jovens músicos da Academia Artística de Tábua, o que também nos entusiasma muito, porque para nós é muito gratificante esta coisa de nos misturarmos com os músicos locais, e de alguma maneira acaba por haver uma maior interação com as pessoas da terra, e não é só o chegar, tocar e ir embora. Portanto, isso também nós gostamos muito deste tipo de desafios, e de alguma maneira de misturarmos o nosso ADN com o ADN das pessoas de Tábua. Muito bem. Portanto, é já neste sábado. Quanto tempo, mais ou menos, é que tem de duração este vosso espetáculo? O espetáculo andará, mais coisa menos coisa, à volta de uma hora e meia. Uhum. Uma hora e vinte, uma hora e meia, por aí. E é um espetáculo onde as pessoas... Nós tivemos, felizmente, essa experiência na segunda-feira, já o tínhamos tido com o Coreto. Vínhamos na expectativa se iríamos conseguir fazê-lo também com este espetáculo, e eu acho que ele foi conseguido, que é de manter as pessoas agarradas do início ao fim através de uma narrativa, ou seja, apesar deste disco ser diferente, mas o Zé Fialho, entretanto, criou também aqui uma narrativa para, de alguma maneira, ligar os personagens uns aos outros e criar... Exato. Uma espécie de mistério que acontece aqui ao longo do concerto, e, portanto, nós temos esta expectativa também de poder manter as pessoas agarradas no seu lugar e com o seu entusiasmo do início ao fim do concerto. Portanto, já tem este bom feedback do espetáculo de concerto que aconteceu em Lisboa. Portanto, em Tábua também esperam que tal venha a acontecer. E quanto às canções, por si só, já vão sendo conhecidas. Qual é que é o feedback que tem vindo a ter da crítica das pessoas? Boas da opinião? Muito boas também, e felizmente. Mais uma vez, eu volto ali ao início, mas é verdade que nós, por exemplo, com o Coreto tivemos canções como Quando Nós Formos Velhinhos, que foi muito marcante, e as pessoas estavam muito agarradas a essas canções, e portanto aqui também tínhamos, obviamente, esta expectativa de não... pusemos a fasquia alta e não queríamos, de facto, desiludir as pessoas. E a reação que temos tido da parte delas é precisamente que nós conseguimos subir ainda um bocadinho mais, e quero o Vitorino, quero Isso Não É Razão, quero o Fado da Casa do Professor, que foi as canções que já lançámos assim mais publicamente. Uhum. Mas mesmo outras que as pessoas, entretanto, como diz que já se usa, elas próprias também começam a escolher os seus próprios singles e a agarrar-se a algumas dessas canções, e portanto a experiência que temos tido até agora, felizmente, é de que as pessoas acham que nós conseguimos dar um passo em frente para além do que já tínhamos dado com o Coreto, e portanto, nesse sentido, estamos mesmo muito felizes e realizados. Portanto, e o objetivo, certamente, é continuarem com esta parceria de sucesso, não é verdade? Seguramente, seguramente. Até porque é uma parceria que já há muito tempo que faltou da parte da composição, não é? O Zé Fialho vai estar em palco connosco também no sábado, como eu dizia há pouco, também já faz parte do concerto, faz parte, no fundo, de tudo aquilo que nós tratamos do projeto, da sua divulgação, da sua promoção, enfim, da sua produção, portanto, todos... Este é, de facto, um projeto cada vez mais a dois. Rogério, é o momento de desafiar quem nos escuta a marcar presença no sábado, no Centro Cultural de Tábua. Eu prometo que, pela primeira vez na vida, vão querer ir a uma reunião de condomínio. Sim. E vão sair felizes de uma reunião de condomínio, que acredito que não aconteça a maior parte das vezes. Mas esta é, de facto, uma reunião de condomínio diferente, onde as pessoas vão sair bem dispostas e vão dar por bem entregue o seu tempo. Portanto, sábado, dia 14, Centro Cultural de Tábua, lá vos esperamos. Muito bem, Rogério Charras, muito obrigada por conversar connosco e partilhar também connosco mais pormenores acerca desta reunião de condomínio. Bom espetáculo e muito sucesso para o futuro. Um grande abraço para a Rádio Boa Nova, que me tem apoiado praticamente desde o início. Rogério Charras, que apresenta neste sábado, 14 de outubro, reunião de condomínio, um trabalho em parceria com Zé Fialho Gouveia. Muito bom dia, Zé Fialho, obrigada por estar com a Rádio Boa Nova. Muito bom dia e obrigado nós pela oportunidade de divulgar o trabalho. Muito obrigada também. Portanto, este é um novo trabalho, reunião de condomínio, um nome sui generis, podemos dizer. Que trabalho é este, José? Este trabalho é um disco em forma de prédio, digamos assim. Ou seja, no fundo é como se cada canção fosse uma casa de um prédio. E em cada canção contamos a história das pessoas ou da pessoa que vive nesse andar. E claro, todas elas são pessoas com vidas diferentes e com histórias muito diferentes. Sei, como é que surgiu este desafio, não é? Não é muito habitual, devo dizer que é bastante original. Como é que surgiu esta ideia de se desenvolver todo um disco, como se de um prédio se tratasse e também das vivências de cada uma dessas pessoas? Isto vem na sequência do nosso trabalho anterior, do Coreto, que já tinha sido escrito em conjunto entre mim e o Rogério, e que também era um álbum conceitual, mas nesse caso contava uma história do princípio ao fim. Como é que surge esta ideia? Eu desde sempre havia momentos em que dava por mim olhar para um prédio e a pensar nisso, olhar para as janelas e a tentar imaginar as vidas de cada uma daquelas janelas, quem seriam aquelas pessoas que estavam lá dentro, quais seriam os seus problemas, as suas alegrias, e com esta curiosidade que é, essas pessoas tão diferentes vivem no mesmo sítio todos os dias, entram e saem pela mesma porta, apesar de, lá está, terem realidades completamente diferentes entre si. E foi uma ideia que sempre me fascinou um bocadinho. E certo dia pensei, essa ideia voltou-me à cabeça, e pensei, isto se calhar podia dar um disco. Então nessa altura falei com o Rogério, ele gostou muito da ideia, e avançámos para este projeto, com um detalhe, que é, neste caso, começámos a construção, somos nós arquitetos, começámos a construção pelo topo, porque nós já tínhamos uma canção, que nesse momento era uma canção desirmanada, não tinha ainda companhia, que se chamava Águas Furtadas, e que falava de alguém que habitava numas águas furtadas. E então eu disse, já temos esta canção Águas Furtadas, temos esta ideia, e se avançássemos então para um disco que, em forma de prédio, onde contássemos a história de cada uma das casas, e no fundo o arranque é esse. Exatamente. Zé Fialho, e houve alguma preocupação no que respeita às vivências que vocês apresentam neste disco, ou seja, havia vivências particulares, específicas, que vocês gostavam de colocar neste disco? A partir daí nós fomos falando um bocadinho das pessoas que queríamos colocar a viver naquele prédio. Eu diria que todos nós conhecemos estas pessoas que vivem neste edifício imaginário. Conhecemos ou porque são nossos amigos, ou porque são nossos familiares, ou porque já vimos notícias sobre essas pessoas nos telejornais. Isso facilitou, não é? Sim, isto para dizer que são histórias muito reais, que apesar das pessoas, não, apesar das personagens não estarem inspiradas em pessoas concretas de carne e osso, elas existem porque nós cruzamos com elas todos os dias. E nós tentámos, como tentamos sempre no trabalho que fazemos juntos, e porque é também assim que vivemos, ter um olhar crítico sobre a sociedade, estar atento ao que nos rodeia. Portanto, houve assuntos que nós quisemos abordar neste disco, e havia histórias que queríamos contar, ou personagens que queríamos encaixar em determinados assuntos, digamos assim. Como, por exemplo, a questão dos professores, da vida nómada dos professores. Há uma canção do disco, que é o Fado da Casa do Professor, que é a única canção, por exemplo, em que quem fala, em que a personagem não é uma pessoa, é a casa. Isto porquê? Porque o senhorio daquela casa só gosta de arrendar a casa só a professores. E o que é que acontece? Um professor hoje está aqui, amanhã está noutro lugar qualquer, e a casa, essa casa, queixa-se de que ninguém passa lá o tempo suficiente para criar raízes, para criar memórias. Portanto, quisemos falar dessa questão dos professores. Também temos uma canção, que foi o single agora que saiu mais recentemente, Isso Não É Razão, com a participação da Catarina Munhá, que fala de um assunto que infelizmente está na ordem dos dias e está nos jornais e nas televisões todos os dias, que é a questão do assédio sexual. Temos também alguém que toda a vida foi crente, mas que de repente começa a questionar a existência de Deus. Que ou nós já passámos por isso, ou conhecemos pessoas que também já passaram por essa transformação e por essa dúvida. Isto para dizer, temos também a questão da parentalidade depois do divórcio dos pais. Temos duas crianças, os pais separam-se, então o que é que acontece àquelas crianças? De que forma é que vão viver depois da separação do pai e da mãe? Portanto, isto para dizer que nós fazemos parte desta sociedade, temos uma visão crítica e atenta, ou tentamos ter, ao mundo que nos rodeia, e como temos este privilégio de ter palco, de poder escrever canções, apresentá-las às pessoas, dar entrevistas, no fundo também temos um bocadinho, acho eu que, agora falando por mim, mas acho que falando também pelo Rogério, acho que temos um bocadinho esse dever social de não é dar respostas, mas é pelo menos levantar perguntas e contribuir para que um disco, um concerto, possa servir para depois as pessoas irem para casa refletir sobre questões que, no fundo, também fazem parte da vida delas. Exatamente. Ao todo, quantas vivências é que apresentam neste disco? Ou seja, quantas canções? Temos 13 canções, sendo que a primeira, as reuniões de condomínio, é um clássico, as reuniões de condomínio, estão marcadas para uma determinada hora, mas depois àquela hora normalmente ainda não chegou ninguém e, como mandam os regulamentos, ficam adiadas para meia hora mais tarde ou para uma hora mais tarde. Portanto, o disco e também o espetáculo abre com uma canção que é a primeira chamada, em que lá está, na sala de reuniões, o nosso administrador, o Vitorino, mas entretanto não chegou ninguém, e essa canção, que é como quem diz, a reunião fica adiada para meia hora mais tarde. Uhum. E a última canção do disco, que também é a última canção do espetáculo, é a própria reunião de condomínio, onde aí sim não aparecem todos os personagens, porque em nenhum prédio todos os moradores vão à reunião de condomínio, mas aparecem alguns e há uma interação entre eles. No meio, entre estas duas canções, entre esta primeira chamada e a reunião de condomínio, a faixa 1 e a faixa 13, temos o resto de chão, esquerda e direito, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, esquerda e direito e depois as águas furtadas. Chamam-se mesmo assim as canções? As canções depois têm nomes. Uhum. Por exemplo, há o Vitorino, há o As Duas por Três, há o Fé em Nós, há o Fado da Casa do Professor, há o Arranjo Astral, mas todas elas, sim, estão alocadas a um andar, a uma fração desse prédio. Muito bem. Está assim preparado este disco e vão apresentá-lo em Tábua no dia 14 de outubro, já neste sábado. Também já explicou mais ou menos como é que vão estar em palco, como é que funciona. Já tiveram alguma apresentação anterior ou vai ser a primeira vez que vão apresentar? Não, no momento em que estamos a fazer esta entrevista... Passam poucas horas da primeira apresentação, da estreia do espetáculo, que foi ontem à noite, uhum. À noite no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Portanto, esta será, a apresentação de Tábua será o segundo espetáculo. Como é que correu? Que balanço é que faz desta primeira apresentação? Correu bastante bem. O dia de estreia é sempre um dia de nervosismo, de afinar agulhas, de acertar alguns detalhes. Mas as pessoas que estiveram presentes, as reações que recebemos de quem assistiu ao concerto foram muito, muito, muito positivas e também e nós mesmos também ficámos contentes com aquilo que fizemos. Portanto, eu acho que está um belo espetáculo que vale a pena ver. E depois tem esta questão que não é só, é também, é um concerto, é essencialmente um concerto de música, mas é um concerto de música com uma narrativa pelo meio, ou seja, eu também estou, eu não canto, para bem do público e para bem dos meus parceiros de equipa, mas estou em palco narrando a história. E neste caso, o concerto tem um extra em relação ao disco, porque nós, para o espetáculo ao vivo, criámos um enredo, criámos ali um mistério no prédio, que se vai desenrolando ao longo das canções e que serve também para irmos apresentando as várias personagens. E acaba por ser uma forma de prender ali o público, quem está a escutar, para querer ouvir todas as vossas canções até ao final. Zé Fialho, de Lisboa para Tábua, é importante a apresentação também aqui no interior de Portugal? Para nós é fundamental. Aliás, o disco anterior, o Coreto, a história do Coreto, o fio condutor do Coreto era uma história de amor entre duas personagens. Curiosamente, uma dessas personagens, podemos falar disso assim, se for caso disso, uma dessas personagens do Coreto também faz parte deste prédio, deste reunião de condomínio. Mas isto para dizer, no disco anterior havia esse fio condutor da história de amor entre o Sebastião e a Ana, mas o pano de fundo que estava subjacente a todas as canções e à temática do disco é a desertificação do interior do país, que quanto a mim é um dos problemas mais graves com que Portugal tem que lidar e que necessita urgentemente resolver. Nós temos uma percentagem enorme da população concentrada em duas, três cidades no litoral, portanto o país no fundo está inclinado para o mar e o interior fica muitas vezes esquecido, vai desertificando, vai perdendo serviços públicos. Portanto, para nós é um prazer enorme usar os espetáculos, neste caso esta reunião de condomínio, a locais que não sejam Lisboa e Porto, que estejam mais afastados, que estejam mais na periferia, que estejam mais afastados do centro, e é sempre, e pela experiência que nós temos, somos sempre muito bem acolhidos, as pessoas recebem-nos muito bem, e é um prazer tocar fora das principais cidades, digamos assim. Uhum, está com boas expectativas para sábado, cá em Tábua. Estamos com muito boas expectativas, até porque nós já apresentámos em Tábua o Coreto e foi uma bela experiência. E mais uma vez, vamos ter também participação de músicos da Academia de Música aí, uhum. Um pequeno ensemble, que é uma coisa que também nos dá muito prazer, que é fazer essa interação com as comunidades locais, e que é sempre uma partilha de experiências e uma aprendizagem para os dois lados. Isso também nos dá muito prazer. Muito bem. E depois da apresentação em Tábua, ainda vão ter uma terceira apresentação, julgo que no Porto. Sim, depois no fim de semana seguinte vamos estar no Porto, no Espaço Ático, no Coliseu do Porto, no dia 22, se não me engano. E depois, no próximo mês, vamos até Samora Correia, no dia 4, e no dia 17, até Évora, ao Armazém 8, em Évora. Muito bem. Zé Fialho, muito obrigada por falar com a Rádio Boa Nova sobre este novo projeto, que certamente suscitará grande interesse por parte de quem já vos segue e acompanha os vossos trabalhos, e que este disco seja de facto um sucesso e continuem nesta parceria. Portanto, Zé Fialho com Rogério Charras, portanto, há muito mais caminho para trilhar. É verdade. É verdade. Nós, o que não nos falta são ideias já para projetos futuros. Mas sim, temos uma parceria que eu acho que é muito simpática. Nós, além de parceiros de trabalho, somos amigos e essa amizade foi sempre cimentada ao longo dos anos. E temos uma visão muito, muito parecida das coisas, do mundo, da sociedade. E isso faz com que também nos entendamos muito bem do ponto de vista criativo. O nosso processo é relativo, não foge muito. Eu faço primeiro as letras, envio as letras para o Rogério, depois ele faz as músicas e compõe acima das palavras, e depois quando manda o resultado, tirando talvez uma ou outra exceção, e eu acabei depois por dar o braço a torcer, mas tirando uma ou outra exceção, a forma como ele musicalmente destas palavras vai ao encontro, se quisermos, do ambiente sonoro que eu tinha imaginado para aquela canção, para aquela letra. Isso é estar em sintonia, não é verdade? Zé Fialho, muito obrigada e um bom espetáculo no próximo sábado em Tábua.